3520, vai passando 080 para 050. Autorizado, desce 2000 na Prodidona, intercepta completa. T520 autorizado, desce para 2000, livre e leve, reforça no curso. 2000, 1013, chamará estabilizado. T520, obrigado. Mike, Hotel X-Ray, bom dia, prossiga. Hotel X-Ray, autorização para reboque da remota 13 do Pátio 1 até o Finger número 7 do Pátio 1. Mike, Hotel X-Ray, autorizado o início do reboque, reporta calçado no 07. Ok, reportarei calçado no 07. 1895, muito obrigado, um bom serviço, até daqui a pouquinho, 3520 da tarde. Também, será daqui a pouco. Torre Salvador, muito bom dia, Elton 3520, mantendo 2000, próxima duna. 520, bom dia, já avistado, continua a aproximação, reposto quando embaixo travado, ajuste no 0 e no 3. Comigo 13, chamará quando embaixo travado, obrigado. 520. Delta 3520, vai passar entre a Serra Baixada e travado visual. Delta 3520, ciente, autorizado por pistão no zero, vento 1, 50 graus, 3 nós. Livre pouso, pista 10, 3520, da Serra, obrigado. 520 no solo aos 28, libera via Fox, taxina me escuta via Alfa Juliette, portão 03. Cristalizando via Fox, você ganha para escutar Alfa Juliette 03, no tá, 520. Tantan 3520. Tantan 3520, prossiga. Mas, por gentileza, qual que é a sua subida prevista a Lacaju? Qual seria o nível? É o 210. Fucajamocaju. Graças a Deus. controle de Salvador na escuta do Mike Yang Tango. Mike Yang Tango, afirma, prossiga. Que Tango, prossiga. Mike Yang Tango na escuta da torre, prossiga. Bom dia novamente, Alfa 3520, de autorização Aracaju, nível 210. 520, informação Delta, Aracaju, autorizado nível 210. Decola da 10 com curva à esquerda no perfil da saída Puca, Jamo e após direto Aracaju. Controle em 119.35, aciona 5022 no transponto. Então, 3520, correto, portão 3, reporta quando pronto, pega o funcionamento. Vai, importar. Paulo, Salvador, é o Mike Yankitango. Mike Yankitango, bom dia, precisa. Bom dia, senhora. Solicitando autorização de reboque do gate de número 2 para a posição remota 13. Yankitango, autorizado início do reboque, reporta no término. Será feito, obrigado, senhora. A 3286, bom dia, para identificação, autorizado direto Duna, esse para 2000 pés, o azul chama 013, livre LS, reporte estabilizado. A 3286, boa Duna, 2000 pés, 013, autorizado LS, para estabilizado. Obrigado. Tan 3520, prossiga. Quem são as instâncias a coordenar? Muito obrigado. E o Tan 3520 está pronto, está pronto para o momento. Quem são os instantes, por gentileza, já coordenem com a equipe de solo assim que o operador de Xingue estiver no local. Estou com a aeronave da companhia sendo rebocada do portão 02 para a remota 1-3. Assim que a mesma liberar o setor retaguarda, tem livre pushback, reporta táxi. Ok, tá no 03.